Meu bem, quero dançar contigo. Ai, que saudade. Quero ser o seu amor, amante, amigo. Quero desfilar ao seu lado, porque logo que eu lhe vi, fiquei amado. Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou abrir meu coração e verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você meu caso sério. Preciso de você. Thank you.

saudade. Um jeito novo de curtir saudade. Sei que estava errado. Dei-lhe prejudicado. Pra me satisfazer. Mas